trevas se encontram. Nossas sombras invadem a luz que se vai. Mistérios da noite, sagrado na tradição, a luta do bem contra o mal. Que se semente plantada na terra que renderá fruta madura. Nascem as ideias criadas com a vida que renderão histórias vividas na terra de ninguém. Vida é um sonho, uma semente, um pensamento que brota do nada. Da semente. Sonhos, as montanhas encantadas, os deuses, os túneis e os pulmões são sementes que brotam como ilusões, que crescem como sonhos. Sonhos são vida, sementes que nascem, folhas e frutos que brotam, as asas da nossa imaginação. Semear é querer, é tentar colher, é querer tentar criar e sonhar. Semear, plantar, colher, criar, viver, sonhar. Será sonhar. Um dia a vida será sonhar. Fly by to the sua volta envelhece devagar. Os astros já disseram qual será sua missão: guiar a humanidade à procura de união. Velho sentinela da floresta guardião, procura eternamente um rastro de razão. Thank you. agora tem sua alma a brilhar. Ilusões passadas são histórias pra contar. Sacerdote tem o mundo em suas mãos, sabe o seu destino.